Meu rap é louco, pera um pouco, cê diz isso agora. Nunca se envolveu, nem sabe da minha história. Vê só, vai, tenta me imitar. Bem que cê tentou, né, mas viu que não vai dar. Por quê, por quê? Ha! Que é de coração, não é pra aparecer não, nem pra chamar atenção. Então deixa pra lá, nem vem crescer o zói. Rap é pros irmão, mas conquistou os playboy. Quem diria, pra quem tinha acabado, hoje tá firmão. E aí, cê tá ligado que aliados eu tenho, dá pra contar nos dedos. Sem querer tirar, mas é isso que eu percebo. Tem alguns que são como aves de verão. Se faz bom tempo vem, mas se faz mal tempo vão. Ilusão é acreditar na sorte, periferia e cena, irmão. E bem mais forte. Vem com nós, vem com nós. É pra você ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra você ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta. Vem com nós, vem com nós. É pra você ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra você ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta. E aí, true, veja só, veja bem, perifa aqui também tem. Moleque louco também, o estilo agora é a mil. Veja só, quem não viu, pra levantar quem caiu, fazer chorar quem sorriu, pros boca aberta psiu. Pros boca aberta, pá, pá. Pros boca aberta, pá. Pros boca aberta, pá, pá. Pros boca aberta, pá. Pros boca aberta, pá, pá. Pros boca aberta, pá. Pros boca aberta, pá, pá. Pros boca aberta, pá. Pros boca aberta que viu que aqui manda voou. Tamo aí, demorou, até os moleque pirou. Mas também, o estilo aqui é favela. Uma pá de Zé Ruela na hora H amarela. E o proceder dos irmãozinhos vai além, ao ver a mãe chorando, dizendo que tá tudo bem. E o que que tem? Tem gente que diz isso, feliz com um abraço de um canalha no showmiço. Eu não, não me contento, vai, tenta me iludir, pra no final da história cê ver quem vai sorrir. Tipo assim, periferia é versus burguesia. Periferia versus burguesia. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta. Se o tambor gira, nego, pira, e aí quem é quem? Peito de aço, ninguém vai me dizer que cê tem. Tudo bem, tô aqui, guerreiro tipo zumbi, que pode até balançar, mas eu duvido é cair. Peraí, qual que é? Qual que foi? Eu sei que aqui também tem uma pá de mosca de boi. Que cresce os olhos no que é meu, sempre fala mal de mim. Quando apareço, disfarça, se arreganha e sorri. Tipo assim, tem duas caras, estilo coringa, diz que é do rap, mas nunca veste a camisa, então vem com nós. É pra cê ver o que é favela, vem com nós. É pra cê ver o que te espera, vida bela. É, na real até sonhei, mas só se eu invadir sua mansão no Parkway, pegasse um play. Vai, direto pro cofre, se inventar gracinha, hoje a Globo tem hipop. O crime é foda, te ilude, aí é mó perigo. Aqui é selva de pedra e pica-pau, quebra o bico e desse jeito. Os moleque aqui tão indo, só vejo mãe chorando e os polícia sorrindo. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que é favela. Vem com nós, vem com nós. É pra cê ver o que te espera. Vem com nós, vem com nós. Mas tem que vir pronto pra luta, que as pedras no caminho a gente chuta.